Vamos ir, meu parceiro! Na escuridão eu me perdi, sentia a tristeza me consumir. Mas no fundo da alma uma faísca era a determinação que insistia. Renovar é o caminho, disciplinar, seguir o destino. Cada passo é uma vitória, na luta escrevo minha história. Vou me superar, alcançar o sol, transformar a dor em um novo farol. Com emoção vou renascer, se tornar alguém melhor é meu poder. A cada amanhecer, um novo início, superar um medo é o novo farol. Com disciplina vou me erguer, na luta encontro o meu ser. Renovar é o caminho, disciplinar, seguir o destino. Cada passo é uma vitória, na luta escrevo minha história. Vou me superar, alcançar o sol, transformar a dor em um novo farol. Com emoção vou renascer, se tornar alguém melhor é meu poder. A cada amanhecer, um novo início, superar o medo é o sacrifício. Com disciplina vou me erguer, na luta, na luta encontro o meu ser. Renovar é o caminho, disciplinar, seguir o destino. Cada desafio é uma lição, no coração encontra a solução. Vou me superar, alcançar o sol, transformar a dor em um novo farol. Com emoção vou renascer, se tornar alguém melhor é meu poder. O orgulho é a luz que ilumina, cada passo é uma nova rima. Na tristeza encontrei a força, na superação meu destino se alça. Vou me superar, alcançar o sol, transformar a dor em um novo farol. Com emoção vou renascer, se tornar alguém melhor é meu poder. Rumo ao amanhã, com coragem e fé, deixo a tristeza, abraço o que é. Renovação, superação é meu caminho, na vida encontro o meu destino. Vamos, Zinho! Obrigado, meu irmão. Ou amanhã, com coragem e fé, deixo a tristeza, abraço o que é. Renovação, superação é meu caminho, na vida encontro o meu...